amigo meu que em meu Senhor. Quando o mal me aparecer, eu nada temerei, confiando no seu amor. Tudo vencerei com Jesus Cristo, meu Mestre e Rei. Tudo vencerei com Jesus Cristo, meu Mestre e Rei. Se ondas negras vierem sobre mim, Jesus Cristo, guardado estou. Quando a bonança vier, enfim, dou glória a Deus, porque salvo sou. Tudo já venci com o sacrifício que Cristo fez por mim. Tudo já venci com o sacrifício que Cristo fez por mim. Com o sacrifício que Cristo fez por mim. Com o sacrifício que Cristo fez por mim. Com o sacrifício que Cristo fez por mim.